Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos segue, o disco do dia de hoje traz Carlinhos Brown e seu álbum A Gente Ainda Não Sonhou. Abrimos com Marina dos Mares, uma composição de Carlinhos Brown e Bebe Williams. Tudo no mar dá certo e é certo, tudo se começa no mar. Fundo de lá dá peixe em rede, as feiras começaram por lá. As feiras começaram por lá. Cadê Marina? Marina dos mares, sumiu na areia. Vai me abandonar, não. Adeus, princesa, cabelos solares. Carlinhos Brown, que ultimamente teve uma associação exitosa com Marisa Monte e Arnaldo Antunes nos Tribalistas, nos traz um disco produzido pela multinacional Sony BMG da Espanha. Verdade que em suas andanças pelo mundo, Carlinhos faz muito sucesso na Europa, particularmente na França e na Espanha. Como sempre, Brown traz um disco autoral, conceitual. Confira em Pedindo para Voltar, de Carlinhos Brown e Alan Tavares, com a participação de alguns espanhóis, Javier Limón e Niño Joseli no violão flamenco e Ramón Porrina nas percussões flamencas. Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que eu volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa: não faça novamente o que fez. Se amava até do meu perfume e dos meus amigos também tinha ciúme. Eu vou lhe beijar mais uma vez. Faça novamente o que fez. Eu vou lhe beijar mais uma vez. Faça novamente o que fez. Eu vou lhe beijar, beijar, beijar. Gravado entre março de 2005 e setembro de 2006, o disco foi produzido pelo próprio Brown, que também se aplica no universo das percussões. Vamos ouvir Garoa, mais uma composição do artista. Faz aquilo que busco lá longe. Ia no bar e vi dia nublado Leblon. Yeah, yeah. A de secar malhas claras, água de chuva e sangue. O que será nossas caras? Você diz que vai, mas sai. Fala, fulô, poesia, oh, ah. Chega e diz que vai levando. Fala, fulô, poesia, e i. Ouço os sinos repicando. Fala, fulô, poesia, green now. Não escute o Vaticano, fala fulô, poesia. Pray, ai, ai, want, ai, ai, and pray. Pray, pray, ai, ai, want, ai, ai, and pray. Pray, pray, ai, ai, want, ai, ai, and pray. Página Futuro é uma parceria dos Tribalistas Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Não vá embora, não me abandone agora, não. Não vale a pena te perder na memória. Eu tenho tanto para oferecer. Sou eu e é você na nossa história. Falta uma página no final. Por isso imploro agora, não faz besteira. Só corre, pare, o mundo de girar. Eu sei que vai ser bom de qualquer maneira. sofro tudo com você. Ainda sou futuro, olhe pra frente. A gente não merece não se amar. Não vamos nos desperdiçar. Carlinhos Brown, com seu álbum A Gente Ainda Não Sonhou, é o disco do dia de hoje, um lançamento da Sony BMG de alguns anos atrás, que pode certamente ser encontrado nas boas lojas de disco. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.